Solta o play, DJ. Um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Vira. Pessoal, agora no clima de Oscar. Logo, logo ele tá vindo aí. E pra aproveitar isso, a gente vai lançar uma playlist de músicas do Oscar parte 2. Exatamente. No passado lançamos uma parte 1 e aqui continuamos a parte 2, apresentando músicas que já foram indicadas ou ganharam Oscar de melhor canção. Exatamente. Pois é. Porque a gente é o podcast do oportunismo, então a gente tem que ganhar o nosso ganha-pão, apesar da gente não ganhar dinheiro com isso. E começando essa playlist, vocês já escutaram ela e tá tocando aí de fundo. A música que vocês estão escutando é a We Belong Together, do Randy Newman, do filme Toy Story 3, de 2010. Exatamente, que filme, né? Que filme lindo. Fechou no cocorô, ou seja, você chora no finalzinho. Putz, mas é muito bom, cara. Bate aquela recordação lá de seus brinquedos e você abandonando eles depois, né? Ih, que saudade. Tem saudade dos brinquedos. E é um filme tão bom, cara, que ele, a gente, quem viu assim os primeiros, foi seguir, assim, hoje em dia você pode assistir, alugar, baixar, sei lá o que você faz pra assistir, mas quem seguiu a saga Toy Story, né, cara, são tantas emoções, legal, é quase igual ao Star Wars, são tantas emoções que você não consegue lidar, é fantástico. Pois é, e essa música ganhou o Oscar em 2010 de melhor canção, olha que legal, viu? Olha aí, mereceu, mereceu. O filme já ganhou o Oscar de melhor animação, é uma música também ótima, excelente, né? Mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né, Utenche? Exatamente, por isso que a gente vai começar com mais uma animação, né, pô? A música se chama Everything's Awesome, ela foi cantada pelo Tenga e Sara e teve uma participação do Delaney Island. Ela foi lançada em 2014 e a música tema do filme Uma Aventura Lego. Pra quem assistiu o filme deve ter reconhecido. Yeah, Lego Movie. Ela tem aquele estilo meio pra criança, mas meio adolescente, mas dá uma gingada legal no filme. Everything's Awesome. É muito divertida, muito animada essa música. É, cara, é uma música bem animada. É, exatamente por isso, né? Porque assim, uma das coisas que eu mais fiquei impressionado no próprio filme da Lego, que apesar do foco dele ter sido pra criança, quem gostou mais foram as pessoas que brincaram de Lego a infância toda. Tipo eu. O filme, ele tem uma mensagem pros adultos, caramba. Muito boa, sim, cara. Se você é adulto, você pega essa mensagem, demais. E as referências no filme também são muito boas, né? Tem o Batman, cara. Tem o Batman. Tem o Batman, tem o Gandalf, cara. Porra. Então, é muito bom. E só pra dizer que essa música, ela foi indicada ao Oscar de melhor canção. Ela não ganhou. Ah, quem ganhou foi a música do filme da Selma, né? A música chamada Glory. Uma pena. Mas, é muito legal. Então, Everything's Awesome, Tegan Sara com Lonely Island, um filme, uma aventura Lego, escutem aí. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Everything is better when we sleep together. I'm not you, you're like me. We're all working in harmony. awesome. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Próxima música é de um filme que eu curto pra valer. Eu lembro dele na minha infância, era legal. Não acho que não é todo mundo que viu também, né? Só porque é mais velho. Como assim mais velho? Eu sou um cara jovem, Seiji. E eu assisti esse filme, eu até tava falando com o Seiji, porque aqui no Brasil ele tem outro nome, né? É Billy the Kid o nome do filme, se eu não me engano. É, o filme é do Young Guns 2. Aqui no Brasil foi chamado Jovens Demais para Morrer. Isso, pronto. Que é, conta a história do Billy the Kid. E quando eu tava falando com o Seiji, eu só precisei ver o pôster pra lembrar do filme todo. Mas a música se chama Blaze of Glory, do John Bon Jovi. Olha aí, cara. E olha aí. Quem diria? Filmaço com uma trilha sonora melhor ainda. Não, e o filme também é legal pra caramba, né? Como a gente tava adiantando falar do grupo do Billy the Kid, né? Esse aqui é o segundo filme dessa trupe aqui, né? Isso. Então a gente vê os acontecimentos posteriores do primeiro filme. Que assim, é legal bastante e termina com o final do Billy the Kid. Ou suposto final, né, cara? E tem uma lenda urbana que o Billy Kid, na verdade, ele não morreu, ele tinha sobrevivido, ou a história que dizem que ele tinha morrido, não. Mas legal, vale a pena ser visto. Então, Blaze of Glory, do John Bon Jovi, Young Guns 2, de 1990, escutem aí. I'm not afraid to Seiji, e agora, Seiji? Vamos falar de música boa. Vamos falar de uma música que marcou uma geração, Seiji. Cadê o Mugi? A gente tem que botar o Mugi nessa chamada aqui. Vamos falar de nada mais, nada menos, senhoras e senhores, de Let It Go, da Indiana Menzel, vencedora do Oscar de 2013, com melhor música e melhor animação. Apesar de eu achar que o Ghibli teria merecido a melhor animação, mas, porra, Let It Go, né, gente? Porra, fantástico. My que God. Não precisa nem comentar, a gente só tem que escutar agora. Solta a música, solta o play, DJ. Não. Pera. Não. Chega de escutar essa música. Eu botei aqui porque... Não. Eu botei aqui porque realmente é relevante, é importante pra caramba, mas chega, depois não quero mais ouvir falar dela. Acho que ninguém mais consegue escutar essa música. Cara, eu não aguento mais essa música. Ó, oh, mas tem uma versão legal, que é um mix dela sendo cantada em vários idiomas. Já escutou? Já. É legal. Já. Bacana. Menos enjoativo que só a Indiana Menzel. Enfim, Let It Go da Indiana Menzel, do Frozen. Escutem aí, né? Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no road, no rules for me. A próxima música, ela se chama How Do I Live, cantada pela Trisha Yearwood, de um filmaço do Nicolas Cage. Acreditem, acreditem. Pô, filmaço. É, o filme se chama Con Air. Sabe quando o diretor consegue conter o Nicolas Cage, que ele é um bom ator? É isso. Cara, é um dos poucos filmes do Nicolas Cage que eu gosto, pra valer, viu, na boa. Mas assim, eu gosto de todos os filmes dele. Eu não. Eu tenho umas restrições violentas com o Nicolas Cage. Mas Cornel, eu gosto. É aquele típico filme, assim, americano de ação. E você tem que salvar as pessoas. Ou impedir o bandido, no fim das contas. Em que o Nicolas Cage, ele era um cara do exército. Mas ele tinha sido preso. Ele foi mandado à prisão. Ficou lá por uns 10 anos. Porque ele tinha protegido a esposa. Mas ele acabou matando o cara lá pra proteger a esposa. E aí ele, no avião ali, ele tá sendo transportado. Cortado indo pra casa e o avião é tomado por todos os outros presidiários, e aí ele tem que impedir esses presidiários de fugirem, né? E cometerem barbaridades. Isso. É isso. É fantástico, é um bom filme, é um bom filme. De ação, bom filme da década de 90. É um bom. Bem aqui típico de ação, cara. Bem típico mesmo. Muito legal, muito bom. Bem típico América, né? Oh, yeah, com certeza. Bom, How Do I Live, da Trisha Yearwood, do filme chamado Con Air. Escutem aí. If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, now I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever próximo filme. Quer dizer, digo, a próxima música do filme. É um filme, cara, sensacional. A gente vai falar nada mais, nada menos do que Take My Breath Away, do filme Top Gun, e a música é cantada por Berlin. Cara, que música, velho. Ganhou o Oscar de melhor canção naquele ano. É isso, mais importante. Ganhou o Oscar em 96, não foi? 86. 86, 86, desculpa. Cara, é uma música muito boa, ela combina com o filme, tá ligado? Com todo aquele gingado do Top Gun. Caraca. Aquele ritmo de música é inesquecível. É muito bom, cara. Tan, tan, tan, tan, tan. E aí, tipo, legal o clipe da música, né? Que aparece as pernas. Como é o nome da atriz agora que esqueci? Ah, cara, é uma atriz que caiu no esquecimento. Fácil. É, é fantástico, cara. Quem não assistiu Top Gun, assista, filmão. O Tom Cruise, porra. O filme do Tom Cruise. Eu gosto. O Tom Cruise, eu cara. Eu gosto do Tom Cruise. Podem falar do que quiserem mal do Top Gun. Ele tem umas mensagens estranhas pra valer. Meu curto esse filme. Top Gun é um filme escroto, mas é um filme bom, cara. Filme de aeronáutica. Incentivou o pessoal a ir pra aeronáutica ali. Porra, virar piloto de avião. Verdade, né? Ele teve. A galera teve mais alistamento com esse filme do que com a propaganda do governo de incentivação pra alistamento, não foi? Foi relevante, com certeza. Enfim, né? Take My Breath Away, cantada pela banda Berlin, do filme Top Gun. Escutem aí. A próxima música, ela é chamada Have You Ever Really Loved a Woman, do Bryan Adams, de um filme que... Nunca assisti, nunca escutei. Cara, esse filme é legal. É um filme chamado Don Juan de Marco. É uma comédia romântica, mais ou menos, né? Eu até tava falando com o Sage em off que eu só lembro cenas desse filme. Ah, então. Eu lembro que tem o Johnny Depp. Sim, o Johnny Depp, que ele faz um Don Juan meio atípico. Ele é um cara que ele foi descoberto numa clínica psiquiátrica e ele fala que ele é o Don Juan. Né? E aí tem o psiquiatra feito pelo Marlon Brando, olha aí, e ele vai entrevistando esse paciente, né, feito pelo Johnny Depp. E aí tem a parte muito de ilusão, desilusão do cara, e o doutor ele acaba entrando nesse mundo também desse cara, né, assim, esse cara não é o Don Juan de verdade. Mas depois ele acredita, não, mas esse cara é o Don Juan das histórias, né, ele deve ser o Don Juan Bolas. É muito legal a parte de comédia romântica, bonita pra caramba, né, uma bela música também, e eu gosto bastante. Ela não ganhou o Oscar, mas ela foi indicada, né? Quem ganhou foi a música do Pocahontas, no fim das contas. Fazer o quê, né? Ah, pô, tinha que ganhar, né, velho? Muito melhor também. Mas eu gosto do Bryan Adams, por exemplo. Eu gosto, apesar de ser meio cafona em alguns momentos. Porra, mas eu gosto. Mais ou menos, né? Eu gosto dessas músicas românticas dele. Não tenho... Fazer o quê? É música de velho, no fim das contas. É música de velho. Não, mas ele tem músicas boas. Bryan Adams é um cantor muito... Aquelas baladas boas pra caramba, né? E um filme que eu recomendo... Sim. É canadense, né? Esse eu lembro bem, ele é canadense. Eu acho que é um filme que eu recomendo se você for velho, eu acho, cara. Talvez se fosse, ou for uma garota. Cara, talvez. Se você for velho. For uma garota, não sei. É, eu, sei lá, né? Hoje em dia nunca saberemos que tipo de filmes as pessoas vão gostar. Mas assim, se você quiser sair do que você tem hoje em dia, que hoje em dia é só super-herói e filme com CG. É, então. Pronto. Mas na época que eu vi, eu gostei desse filme. Não posso fazer nada, né? Então. Tipo, você tinha o quê? 40 anos? Ô, louco, né? Que é isso? Imagina. Bom, então... Tinha mais, né? Ó, louco. Have You Ever Really Loved a Woman, do Bryan Adams, do filme Don Juan de Marco. Escutem aí. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, tell her blood. When you can see your unborn children in her eyes, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her a nossa próxima música seja... É uma música muito famosa, com certeza. Ganhador de Oscar também. Ganhadora de Oscar, exatamente, porque é uma música muito boa. É a música Lose Yourself, do Eminem, que ganhou o Oscar em 2002. E ela, basicamente, ela estreou no filme 8 Miles, né? Pra quem não sabe, é o filme baseado na vida do Eminem. É, ele foi o protagonista e, basicamente, foi a história da vida dele com uns acréscimos a mais. A música é muito boa, cara. Ela conta todo o percurso da vida dele até chegar ao estrelato e conta as dificuldades e, tipo, é uma das coisas que muita gente não sabe, né? Porque nos Estados Unidos o rap é considerado música do povo negro e o Eminem é um rapper branco que... Pô, sensacional, sensacional. Invadiu esse mundo e dominou, fez bastante sucesso. Exatamente, cara. Ele faz um sucesso gigantesco. O combo entre a música e o filme é perfeita. Então, pra quem não assistiu, é um bom filme. É um filme legal de assistir, assim, tipo, Sessão da Tarde. Ah, tá com a namorada, ou namorado, ou namoradas, ou namorados. O Eminem tá tudo bem nesse filme. Tá bem. Tá tranquilo, né? Ele tá bem como cantor e como apresentador. Digo, como estrela. Pois é, quem diria. Foi melhor do que o filme do 50 Cent. Olha aí, caramba. Enfim, né? Lose Yourself, do Eminem, do filme 8 Mile, né? Escutem aí. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured. Let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter. He's dope, he knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his mouth in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next move who flows, he knows dove and sold. So hard, and it's getting even harder. A próxima música, ela vem de um filme que o pessoal pode não ter visto, o original. Cara, eu nunca tinha visto falar, velho. Talvez tenham visto o remake, porque ele é recente. Mas a música se chama Fame, da Irene Cara, do filme chamado Fama, de 1980. Ele ganhou o Oscar de melhor canção. E ele botou a Irene Cara em destaque. As pessoas começaram a conhecer ela. Ela estreou naquele filme ali, grande sucesso. As músicas dela depois tem o Flashdance, por exemplo, que ela canta um monte também, porra. Ah, é ela? A Irene Cara. É. Esse filme é legal, eu recomendo pra vocês verem. Talvez não seja tão fácil de achar pra ver, mas assim, ela fala muito de uma escola, né, de artes. A artes, assim, de que ela tem a parte dramática, a parte de dança, a parte de música. E a gente vê, então, todo um grupo, né, de estudantes entrando, né, dentro da sua audição, que eles fazem pra poder entrar e ingressar nessa escola. E vai ver todos os anos deles dentro dessa escola, né? Primeiro ano, segundo ano, eles já como seniors e eles se formando, e tudo isso misturado à vida deles, a vida difícil, como que é, deve ser um artista no futuro, será complicado pra um cara que quer fazer artes cênicas, ou a pessoa que quer ser músico, bailarino, etc. E a gente vê então essa vida deles dentro ali, é uma coisa meio dramática, até tem uma coisa assim de um filme musical, como que tem muitos elementos musicais dele, não tem o pessoal cantando toda hora, né, mas ele é muito bom mesmo, já teve uns remake, já virou obras de teatro, já teve seriado também. É um dos melhores filmes dentro dessa área de artes que você quer conhecer, um dos melhores filmes dentro da escola, que o pessoal botou ali, né, e uma ótima música ganhadora de Oscar, viu? O Fame, da Irene Cara, do filme Fama, de 1980, escutem aí. Tell me. nossa última música, Sage. Yeah. Finalizando com chave de ouro. Não foi ganhadora de Oscar, porque a música ganhadora de Oscar também foi lacradora. Mas ela é uma música muito boa, que é a Pi's Lullaby, que foi do filme As Aventuras de Pi. A música que é cantada pela Bombay Zayashira. Quem não conhece ela é uma cantora indiana, muito legal. Eu indico vocês, não sei, geralmente as pessoas escutam rock japonês, música britânica, talvez uma música ou outra em espanhol, Wesley Safadão. E pra quem quer ingressar no mundo das músicas indianas, que são muito boas, apesar de eu não entender porra nenhuma. Fica aí uma música muito boa, cara. Ela passa aquela tranquilidade e um... Pra quem não sabe, Lullaby é... A tradução livre seria música de ninar, correto? Sim, sim. Então, é uma música tranquila, assim. Ah, vou jogar Dota. Você tem que botar uma Lullaby, senão você vai querer matar seus pais quando você terminar. Mas fora isso, é uma música muito bonita. Música muito leve, gostosa de ser escutada. Isso. E ela combina com o filme As Aventuras de Pi, que é um filme visualmente muito bonito, cara. A parte de computação gráfica e a história, que é meio fantasiosa até, né? Mas... Sim, é, teve rebuliços, né? Porque disseram que foi uma cópia do Livro do Brasileiro. Tinha, o filme é muito bonito, gente. Vamos, assim, tem muitos problemas. Tiveram... Eu nem sei como tá, se tá rolando processo disso, não. Não sei. Mas eu sei que teve esse caso, mas é um filme muito bonito. A computação gráfica é muito bonita. Ele teve problema com a parte da computação gráfica também, não foi? Que não pagou o pessoal? É, o pessoal deu uma merreca, né, de dinheiro pra eles, né, cara? Apesar de ele ter ganhado o Oscar, né, de efeitos também. Ganhou o Oscar, cara. O filme ficou na mídia, certo? Então, tipo, o pagamento foi... A história também é legal, né? Fala do garoto indiano que ele sobrevive a um naufrágio dentro de um barco junto com um tigre. Cara, é uma história, assim, estranha até, mas é legal pra caramba. Eu vou ver os acontecimentos. Essa história maluca de sobrevivência parece uma fábula, conto lírico, mas é legal pra caramba, cheio de efeitos fantásticos e uma ótima canção. Exatamente. Bom, então vamos terminar essa playlist, né, com essa fantástica música. E quem sabe ano que vem a gente faz uma playlist parte 3 com mais músicas do Oscar, não sei, né? É uma por ano, gente. Claro, o Oscar só tem uma vez por ano também, né, galera? Porra, então. Mas então, Pi's Lullaby, da Bombay Jayashiri, do filme As Aventuras de Pi. É isso, galera. Até semana que vem e escute aí. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês gostem. Fui. Vamos. Kanni